caminho foi difícil, tipo ainda está sendo. Em meio a tantas guerras eu sigo sobrevivendo. Jamais deixo de lutar, de formar opinião. Minha meta não é as rádios, mas sim o teu coração. Enquanto uso amor de combustível alternativo, na vontade de usar como meio definitivo. E o princípio ativo que ativa minha emoção. Me emociono ao ouvir alguém cantando o meu som, dizendo que provocou mais que um desejo de mudança. Em meio a tempestade, algo que trouxe a bonança. E o brilho com o tempo que passou se ofuscar, refletiu a chama viva como a luz do luar. E olha como andei e rodei, perdido procurei, não achei, na falta de uma luz eu brilhei. E olha como andei e rodei, perdido procurei, não achei, na falta de uma luz eu brilhei. Felicidade não se compra, se vive. Transmite se ela não tá presente. Pense que é um eclipse. A sombra recobre e escurece instante, mas lembra que logo mais o brilho é predominante. Quantas vezes caímos, machucamos, os cortes escondemos pra mostrar pros outros que nós somos fortes. Não deixamos ninguém se aproximar, mas se não fizer curativo, nunca vai cicatrizar. E aquela dor que deveria servir de aprendizado faz do coração impossível de ser restaurado. E a dor e o medo faz dele sua morada. Se tiver medo disso, a missão já será falha. E olha como andei e rodei, perdido procurei, não achei, na falta de uma luz eu brilhei. Sejamos luz. Parei pra ver a vida de um jeito que eu nunca vi. Ouvi, observei meus erros antes de me redimir. Eu descobri em mim um ser que eu não conhecia. Alguém que só falava e na hora H se escondia, por medo de ouvir coisas que não queria ouvir. Por trauma de um tempo passado no qual sofri. Insegurança à tona eu tive que discernir. Descobri que o sonhar combina muito bem com agir. E a gente vive anos, a gente arma planos em busca de melhora, seguindo equilibrando. Amando de Deus Pai, vigiai e orai. Enchei-me de amor, que a maldade cai. E vamos até o final, não importa quanto custe. Talvez sua vida necessite de um ajuste. E olha como andei e rodei,